É nóis. Meu treinador é Deus, instalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: aê, fica, vai lá. Eu cumprimentei os deus, me vence pra atacar. Lembrei da frase ali: fica, vai lá. Como zumbi em Palmares, wow. Difícil ver meu nome sem ter um som, som natural. Tipo as BR, solo nacional. Anderson Silva, eles mostram que eu chego em plau. 15 minutos de fama, business. Os meus já duram anos. Vamos, liguem pro Guinness. Vai, pode nos times. Bom tema pra filmes. Por parecer mentira, ninguém reclame fitness. Sobrevivi no inferno. A meta, ser alvo de câmeras que não fossem no circuito interno. De social, terno. Pois somos como Cuiabá, quentes até no inverno. Aí, ó como o tio compete. O céu é o limite. Isso serviu em 2007. Rua, como dá panfleto. Vim voltar pra fuder. E você sabe o que eles dizem sobre os preços. O treinador é Deus. E aí? Estavam pra jogar. Olhou pro banco e disse: fica, vai lá. Eu cumprimentei os teus. Salve, salve, salve, salve. E vence pra atacar. Lembrei da frase ali: fica. Quem que a sorte gera um emicida. Eu creio que isso também é o que as mantém com vida. Fomos lebre e tartaruga na corrida. Normal, até a tartaruga manda tchau. Moça, vem cá, moça, vem lá. Sem pá, vem pra quem tá mosca. Roupa, nem dá, tenta, sei lá. Ouça, Neymar, vou pra reinar. Conta, glória, sem pá, tá ligado. Velhos lembram Transformers. A vingança dos derrotados. Zoados, velhos refrões. Eles tocam nos iPods, eu toco nos corações. Maloqueiro perdido no lodo. No primeiro, como recém-nascido. Baguncei o tabuleiro todo. Meu ritual, sem Anthony Hopkins. Sou da morte, mas é mais fácil. Me treino, trending topic. O treinador é Deus. E aê? Estalo pra jogar. São Paulo. Olhou pro banco e disse: o quê? Simba. Vai lá, eu cumprimentei os teus. Salve, salve, salve. Me vence pra atacar. Lembrei da frase ali: cita. Era madeirite, moleque, fute, grafites e black books. Hoje beats, macbooks, hits em iPad, put. Sem cockpit, ou black, loot, big greve, curte. Kids, chefs, surgem, blitz, rap, curte. Tipo fela, curte, pela, curte também. Por que não, hein? Então, tô tão bem nas esquinas que a Intel patrocina. Eu nem sei o que tem a ver processador e rima. E é melhor eles aprender a lidar com toda essa inveja. Esse ódio, botei a rua no pódio. Óbvio que não tá nos meus planos tirá-la de lá no próximo episódio. Em Fox State, os mixtapes, nos top 10 discos do ano. E eles odeiam rap lá, mano. Amor.